instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios capítulo 22 e verso 6. Então, com esse texto bíblico, nós queremos cumprimentar a todos os nossos ouvintes, mais uma vez, com a paz de Jesus Cristo, e o nosso bom dia especial a toda a família erechinense e todos aqueles que estão já sintonizados conosco, através também da internet. Nosso carinho especial às famílias e pessoas ilustres, queridas, que nos ouvem. Aproveitando a oportunidade, amados irmãos, queremos convidá-los para hoje à noite, ali no nosso templo, onde estaremos ministrando a palavra de Deus. Essa quarta-feira de feriado, nós aguardamos toda a igreja, os irmãos dos bairros, das congregações, os obreiros em especial, para que venham. Nós estaremos juntos para ministrar a palavra de Deus. E ali no bairro do Linho, nós estaremos no final de semana recebendo o evangelista Diogo, que vem da cidade de Passo Fundo, e também o nosso querido Adriano, o cantor Adriano, que estará conosco aqui de Aratiba. Ele estará conosco no bairro do Linho, sábado à noite, domingo de manhã e à tarde, e domingo à noite, o pregador, o evangelista Diogo e o Adriano no Templo Matriz. Então vamos estar junto com o Moneri, com a mocidade ali, e também à noite, nosso grande culto de adoração a Deus em nosso Templo 7. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. O menino olhava a avó escrevendo uma carta. A certa altura, perguntou: "Vovó, você está escrevendo uma história que aconteceu conosco? E por acaso é uma história sobre mim?" A avó parou a carta, sorriu e comentou com o neto: "Estou escrevendo sobre você, é verdade. Entretanto, mais importante do que as palavras é o lápis que estou usando. Gostaria que você fosse como ele quando crescesse." O menino olhou para o lápis intrigado e não viu nada de especial nele. "Mas ele é igual a todos os lápis que vi em minha vida, vovó. Tudo depende do modo como você olha as coisas, meu filho. Há 5 qualidades nele, que se você conseguir mantê-las, será sempre uma pessoa em paz com o mundo. Primeiro, você pode fazer grandes coisas, mas não deve esquecer nunca que existe uma mão que guia os seus passos. Segunda qualidade, de vez em quando eu preciso parar o que estou escrevendo e usar o apontador. Isso faz com que o lápis sofra um pouco, mas no final ele está mais afiado para desenvolver as suas tarefas. Portanto, saiba suportar algumas dores, porque elas o farão ser uma pessoa melhor. Terceira qualidade, o lápis sempre permite que usemos uma borracha para apagar aquilo que estava errado. Entenda, meu neto, que corrigir uma coisa que fizemos não é necessariamente algo mau, mas algo importante para nos manter no caminho da justiça. A quarta qualidade, o que realmente importa no lápis não é a madeira ou a forma exterior, mas o grafite que está dentro. Portanto, sempre cuide daquilo que acontece dentro de você. E finalmente, a quinta qualidade do lápis, ele sempre deixa uma marca. Da mesma maneira, saiba que tudo que você fizer na vida irá deixar traços. Portanto, procure ser consciente de cada ação. Thank you. Achei salvação em Jesus, meu Senhor. Perdão, liberdade encontrei. Sua alma reside em meu coração e do seu amor tenho paz. Paz do Senhor, célica paz, paz que este mundo não dá. Quando penso na luz que centelha na cruz, tenho paz, uma célica paz. Aí, amados irmãos, com essa bela música, nós queremos, neste instante, dizer a você, querido, você que é avó, você que é mãe, você que está ensinando de forma muito especial os teus filhos, os teus netos, saiba que essa semente, ela vai brotar. Tudo aquilo que você passar de valores, eles serão visto no futuro. Talvez no momento da adolescência, da criança, não se valorize tanto. Mas quando chegar mais próximo à maturidade, ali eles verão que aqueles conselhos foram extremamente importantes para a caminhada da vida. Assim como o lápis, algo tão simples que nós usamos diariamente. Mas veja que lição aquela avó deixou para o seu neto. E neste momento eu quero orar com você. Soberano Pai que estás nos céus, nesta manhã, quando pela bondade eterna nós chegamos diante de Ti, orando em favor das famílias. Na verdade, Senhor, são inúmeras avós que têm tido a oportunidade de ficar com os netos para instruí-los, para ensiná-los, para de forma muito especial trazer, Senhor, a saúde espiritual, a vitória para o futuro de alguém ainda que está indefeso, mas que a palavra de Deus, que essa forma de instruir o menino, possa, Senhor Deus, realmente fluir em cada coração para uma felicidade completa diante de Ti. Nós pedimos ao Deus Pai estas bênçãos em nome de Jesus Cristo, nosso amado Salvador, agora e sempre. Amém e amém. Aproveitando esse momento em que nós estamos vivendo o Dia da Criança, eu quero enviar o meu grande abraço a todas as crianças e também aos amados irmãos que estão fazendo eventos no domingo na nossa igreja. Teremos um grande evento quando o Departamento da Escola Bíblica Dominical estará prestando homenagem linda às crianças. Eles estarão reunidos, recebendo ali as bênçãos de Deus e também a programação lá no Salão Térreo. Eu aguardo a todos, os irmãos, os pais, tragam as crianças. Nós estaremos juntos nesse domingo. Nós, então, encerrando a programação, desejamos um bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus.